Caio Maresia na voz. Família pobre louco. Ele é um sangue B, geneira, real hits é nós. A favela chora. Céu, que minha fé nunca abala. Receba meus irmãos na pureza, guarde a quebrada. Que Deus me livre das balas. Esquenta meu coração, faz de mim um homem sábio, importante pra função. Sempre justo com a comum, leal à facção. Sempre grato aos que trincou no repartir do pão. Até o timago tá ladrão, fiel até em outra vida. Monstro criadaço, psicopata, suicida. A favela chora. Pela Vila Cruzeiro, praça da seca fiel. Nascido em Aparecida, Babilônia, carrossel. Na pista só de Ibel, CBC vários blindado. Só 762 perfurando favelado. Polícia faz arregaço, tira a paz da comu. Quer ouvir minha voz, vai tomar no seu c... O rap não tem sangue azul, é a voz dos exilados. Inimigo número um, pobre louco, golpe de estado. Chora, canta as furas meiota. Mas ficou na memória, a paz nunca vai existir. A favela chora.